Eu sempre quis ser contente, eu sempre quis só cantar, trazendo pra toda a gente vontade de se abraçar. Eu tinha no sol mais quente a terra pra me alegrar e a serra florando em frente lavava os seus pés. Trazendo pra toda a gente vontade de se abraçar. Eu tinha no sol mais quente a terra pra me alegrar e a serra florando em frente lavava os seus pés. Gente, vontade de se abraçar.